continua na rua, verdade crua, nua. Um palhaço macabro que ri, te fez chorar. Sobrevivente do mundão, pronto pra fechar. Estando pelo certo, o certo é raciocinar. O que é de verdade, para quem sabe. Na contenção, maior atenção, para não bater a nave, chega devagar. Sem tom de arrogância, moleque pra ganhar dinheiro, que era substância, os Adidas importados. Olha que Nike na vitrine, que combina com a camiseta oficial do seu time. Penso que é tiozão, a vida não é filme. Vou sobrevivendo só na base das manobras. Raciocínio rápido porque a vida cobra. Exemplo, vida louca, tem que ser contundente. Passando a visão, procedentemente, o dinheiro que faltou do palhaço do farol. Panelinho, malabares debaixo do sol. Do meio-dia, pivete é correria, tio. Olho no olho, original, não tem simpatia. O humilde pivete, faz fantasia, da lágrima escorreu. Uma ponte sombria aonde ele nasceu e cresceu. E o tempo passou de repente, e hoje lembra do veneno poetizado igual tapete seu. Vai falando, meu filho, o tempo avança e passa. Cuidado com as drogas, vida vira fumaça. Futuro mendigo de praça, bebendo cachaça. Encarava o sol quente do meio-dia, moleque é correria. Engraxava sapato para levar mantimento para sua moradia. Sempre consciente, só na válvula de escape. Sempre dispensando o convite para fumar crack. Os colegas com um caco de porcelana de vela, que joga no vidro do carro, o vidro esfarela. Rouba o banho mó barato e corre pras favelas. Nos faróis da vida, o que viveu de sobra. Quando menos espera, cidadão, ele te rouba. Diploma pra roubar, truta vira político. Quadrilha ou partido procurado morto, lícitos, gravatas vão roubar. Esse um dia sujar, cadeia de chocolate, mó vida de marajá. Palhaço que ri, palhaço que chora. Palhaço macabro, sinistro, apavora. Surpresa é estúpido, cheiro é de pobre. Charada é letal, quem erra se dá mal. Aqui chega é granado, brinquedo, uma arma. Engraçado pra ele é tirar sua calma. Ele dá gargalhada, vai logo batendo, decifra charada. No Brasil, sonho de consumo, música, futebol, crime, que papel assumo. Trabalhar e ser um empregado, daqueles que se mata por um salário. Qual dessas sugestões? Abraço e faço um assalto milionário com máscara de palhaço. Não quero ser a vítima do passo do fracasso. Ou vou me espelhando nos vapor da quebrada, que vende da boa para a rapaziada. Vida boa de bacana, na calada muita grana. Nike de 800 quanto o chinelo havaiana. Já estou empapuçado de passar necessidade. Sem dinheiro, mó veneno, miséria, dificuldade. Natal, ano novo, aniversário, no perreio. Mas na tec um dia saiu desse receio. Moleque barato é feio, arriscado um tiroteio. Roleta macabra, seu nome no sorteio. Mas se torna inevitável pra quem nasce nesse meio. Vejo na quebrada a rapa de sonzão no saveiro. Motocicleta, novo whisky, Red Bull, dinheiro. Mulherada colando, parceiros com a pacoteira. Com o bolso recheado, tá uma selva na carteira. Ou vai ficar aí, moscando nos corre pinguim. Nunca vai arrumar nada dessa forma assim. Andando com trombadinha, pedindo esmola. Por uma refeição, se humilhando com bafo de cola. Todo mundo rindo das suas palhaçadas. Ou fecha com a gente, ou seja alvo de piada. Pensa bem então, a escolha é sua. Ou anda montado nos panos, ou anda mudungo pra rua. Vivendo se humilhando para os ricos arrombado. Então chega de tio, me dá um trocado. No circo do veneno, palhaço não é pipoca. Vapor de camarote com sacota na loja de coca. Ou espero o carro forte, tudo vigia que eu pego malote. Sai a mil do pinote que estouro no norte. Montar na 150 e enrola o cabo. Contar só de mil, não mexo mais com trocado. E aí, parceiro, é isso mesmo, demorou pra fechar nessa batida. É nóis. Palhaço que ri, palhaço que chora. Palhaço macabro, sinistro, apavora. Surpresa é estúpido, cheiro é de pobre. Charada é letal, quem erra se dá mal. A bexiga é granado, brinquedo, uma arma. Engraçado pra ele é tirar sua calma. Ele dá gargalhada, vai logo batendo, decifra charada. O destino foi esse, não poderia ser outro. Virar bicho solto é matar ou ser morto. Parceiros, contatos, armas, plano infalível. completamente sua vida mudou de nível. Gerenciando três biqueiras, começou de vapor. Nike de 800, conto T5 de cada cor. Nasci pra isso mesmo, eu gosto do que eu faço. Na perna direita, tatuagem de um palhaço. Lembranças que chorou, sorriu, hoje apavora. Lembranças que seu pai no dia em que foi embora. Derrame cerebral, cirrose, hepatite B. Repertório do inferno, alvos público no V. O sistema boicota, quer oprimir você. 15 anos depois, o sistema se complica. Arrastou e matou, mas não nos intimida. Corrupção, meu parceiro, faz parte de espetáculo. O circo do veneno estrelando o palhaço macabro. Flash, câmera em ação. No olho do palhaço brilha o cifrão. Da miséria que viveu, hoje virou ambição. Debate e pronto, com muita disposição. Vários assaltos, dinheiro investido. Palhaço, macabro, destemido bandido. Quadrada cromada, destravada, pronto para a rajada. Na mochila pra aquele dinheiro e várias granadas. Pronto pro arrebento, no domo branco aqui eu pego uma lote, sai a mil. No pinote, olha que estouro no norte. Saídinha de banco, não tem risco, tá em choque. Eu vou com o doguinho e você vai com a Glock. Foi e fez sua parte, desempenho muito bem. Só bolo de plaquê de 50 e de 100. Chegando perto da quebrada, duas partes fechou. Não teve, tem, tempo de dar fuga. Desce de cima da moto, com as mãos na nuca. Por incrível que pareça, a polícia não prendeu. Malote ou liberdade, tó senhor é todo seu. O circo do veneno é o Brasil, meu parceiro. Você ganha liberdade, a troco de dinheiro. Corrupção, meu parceiro, faz parte do espetáculo. Favé, La Máfia apresenta palhaço macabro. Palhaço que ri, palhaço que chora. Palhaço macabro, sinistro, apavora. Surpresa é estúpido, cheiro é de pobre. Charada é letal, quem erra se dá mal. A bexiga é granado, brinquedo, uma arma. Engraçado pra ele é tirar sua calma. Ele dá gargalhada, vai logo bater na decifra charada. Palhaço que ri, palhaço que chora, palhaço macabro, sinistro, apavora. Surpresa é estúpido, cheiro é de pobre. Charada é letal, quem erra se dá mal. A bexiga é granado, brinquedo, uma arma. Engraçado pra ele é tirar sua calma.